Well, good evening. Boa noite. Yeah, it's so good to be here with you tonight. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. This is my first time with your church. É a minha primeira vez aqui na sua igreja. I have long heard about your pastor, Pastor Paulo. Eu escutei bastante coisa sobre o Pastor Paulo. And I wanted to come for a long time. E eu gostaria de ter vindo já. So now God has provided opportunity for me to meet you. E Deus proveu essa oportunidade de estarmos juntos aqui. I hope to meet you all, but maybe that's not possible. Eu gostaria de conversar com todos, mas isso não é possível. But more important than meeting me is meeting Jesus. Mas mais importante do que vocês encontrarem a mim é encontrarem a Jesus. Amen? Amém? And him you can always meet. E ele você sempre pode encontrar. You don't have to wait for him to come. Vocês não precisam esperar por ele para vir. He's already come. Ele já veio. Amen? Amém? He's here. Ele está aqui. He's the king we sing about. Ele é o rei do qual nós cantamos. Amen? Amém? He's the king I want to talk about tonight. Ele é o rei cujo eu quero falar nessa noite. I'll introduce myself just a little bit. Eu vou me apresentar só um pouquinho. But most of all, I want to talk about Jesus. Mas a maior parte do tempo eu quero falar sobre Jesus. He's a very real person to me. Ele é uma pessoa muito real para mim. How about you? E para vocês? Amen. Amém. Amen. Amém. Pastor Paulo told you already that I'm from the United States. O pastor Paulo já contou a vocês que eu sou dos Estados Unidos. But I've had the chance to come to Brazil now 4 times. Mas eu já tive a chance de vir ao Brasil por 4 vezes. And I always love to come to Brazil. E eu amo sempre vir ao Brasil. Because I always receive a very warm welcome. Porque eu sempre recebo um bem-vindo caloroso. The Brazilian people are very warm. Os brasileiros são bem calorosos. And so I feel like I'm part of your family. E eu me sinto parte da família de vocês. Amen. Amém. So, I travel in many places around the world. Eu já viajei por muitos lugares ao redor do mundo. Pastor Paulo told you I go to China, to India. E Pastor Paulo já contou que eu fui até a China, até a Índia. And I'm very happy to come to Brazil because you hug. In China, no hug. Ah, eu estou muito feliz de vir ao Brasil porque vocês abraçam. Na China não existe abraço. So this one reason I like Brazil very much. E essa é uma razão porque eu gosto muito do Brasil. Also like the food. Ah, também a comida. And Tanya is a very good cook. E a Tanya é uma boa cozinheira. Amen. Yeah. So tonight I want to share with you a little bit from the Gospel of Mark. Hoje, nessa noite, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês do livro de Marcos. E eu gostaria de convidar você nessa noite a olhar para Jesus com olhos novos. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê esses olhos nessa noite. Let's pray. Vamos orar? Lord Jesus, you are here. Senhor Jesus, tu estás aqui. We thank you that you have come to be with us. Nós te agradecemos porque o Senhor veio até aqui estar conosco. We thank you that you give your Holy Spirit to us. Nós te agradecemos porque o Senhor deu o seu Espírito Santo para nós. Give us eyes now to see you. Nos dá agora olhos para te ver. Give us ears to hear you. Nos dá ouvidos para te ouvir. And give us faith to respond to you. E nos dá fé para responder a ti. I pray that it be your words that these people hear. Eu oro para que as tuas palavras cheguem a essas pessoas aqui. Because it is only your word that changes our lives. Porque é só a tua palavra que muda as vidas. Speak, Lord, your servants are listening. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. E amém. We'll start reading from Mark chapter 5, beginning at verse 21. Nós vamos começar lendo Marcos no capítulo 5. And as we read, I'd like you to notice that there are two people that meet Jesus. Antes de nós lermos Marcos 5:21, nós vamos ver duas pessoas que se encontram com Jesus. And I'd like you to look at how differently they respond to him. E nós vamos ver como elas respondem diferentemente. And I'd like you to see if Jesus also responds to them differently. E eu gostaria de te mostrar como Jesus também responde a elas diferentemente. So as you listen, do a little contrast. Então vocês vão ouvir um pequeno contraste. Ok. Ok? Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. All right, we'll stop here. Now, if I ask a question, will you answer? Agora, se eu lhe fazer uma pergunta, vocês podem responder? Amém? Amém? Okay. What difference did you find between the man and the woman who met Jesus? Qual foi a diferença que vocês encontraram entre o homem e a mulher que encontraram a Jesus? Okay, difference in faith. Okay, what else? Que mais? Amor. Love. Okay. What was the difference in the status of these two people? What was the difference in the status? Ah, qual era a diferença no status dessas duas pessoas? The man? Yeah, the synagogue leader Jairus? O líder geral da sinagoga? Very high, yes? Uma posição muito alta. I think we need a demonstration. Acho que nós precisamos de uma demonstração. Alexandre? Alexandre? Alexandre, please come. Okay. What about the status? What about the woman? Qual era o status da mulher? Low status, yeah? Baixo. Okay. Okay. Would someone be the woman for me? Alguém poderia encontrar uma mulher para mim? Ana? Ana? A Ana? Ana told me she wanted to preach tonight. A Ana me contou que gostaria de pregar nessa noite. So I'm inviting you. So eu tô te convidando. You knew it. I know you knew it. Okay. I'd like the two of you to demonstrate the man and the woman. Eu gostaria que vocês demonstrassem o homem e a mulher. Okay. So you can act out, in a sense, the comparison that I'm making. Eles vão atuar conforme o ato de comparação entre eles. Okay. So, first of all, Jairus was the leader of the synagogue. Primeiro de tudo, Jairo era o líder da sinagoga. So he was a very important man in the society. Ele era um homem muito importante na sociedade. So how does he approach Jesus? Como ele ia se aproximar de Jesus? He comes straight, directly to Jesus. Ele veio diretamente a Jesus. He's not ashamed. Ele não tinha vergonha. He is an important man. Ele era um homem importante. Okay? Yeah. But what about the woman? Mas e que tal a mulher? How does she approach Jesus? Como ela se achegaria a Jesus? Yeah. Very. Yeah, she's very low, huh? Ela era muito baixa. Low status. How much money do you think Jairus has? Quanto de dinheiro vocês acham que Jairo tinha? Muito. Okay, yeah. And the woman? E a mulher? The scripture tells us that she has spent all her money trying to get healed. A escritura diz que ela já tinha despendido de todos os seus bens para ser curada. She's very low. Ela estava embaixo. Yeah. What else do we know about the difference between the two? Qual é a diferença que nós podemos ver entre os dois? O que mais nós podemos ver entre os dois de diferença? Altura, right, difference, yes. Yes, dinero. Dinheiro. But also, what is her problem? Mas também, qual era o problema dela? She's been bleeding. Ela estava com hemorragia. What does the scripture say about someone who is bleeding? O que as escrituras dizem sobre alguém que está com uma hemorragia? Unclean. Que ela é suja, impura. Him? Ele? No problem. Sem problemas. He can come directly to Jesus. Ele poderia se chegar diretamente a Jesus. But she is afraid. Mas ela estava com medo. She knows she's unclean. Ela sabia que era impura. She has no money. Ela não tinha dinheiro. She has no status. Ela não tinha status. One other comparison. Em outra comparação. He's a man. Ele é um homem. She's a woman. E ela é uma mulher. In the society in Jesus' day, that was a huge difference. Na sociedade nos dias de Jesus existia uma diferença imensa. In Jesus' day, they would teach that if a woman reads the Bible, then burn the Bible. It's better to burn the Bible than to let the woman read it. Nos dias de Jesus era melhor que se queimasse uma Bíblia do que uma mulher pudesse lê-la. The women had a low status. As mulheres tinham um status baixo. So, four differences. Quatro diferenças. He's very important role in the synagogue. Ele estava num rol muito importante na sinagoga. He's a leader in their society. Ele era o líder na sociedade. He has money. Ele tinha dinheiro. She has no money. Ela não tinha dinheiro. He is clean. Ele estava limpo. She is unclean. Ela estava impura. He is man. Ele era homem. She is woman. Ela era mulher. If Jesus came into their presence, who would he like to spend time with? Se Jesus viesse à presença deles, com quem ele gostaria de passar um tempo? Let's think about that. Vamos pensar sobre isso. In our culture, in Brazilian culture, na cultura brasileira, are you permitted to interrupt someone? Vocês são permitidos em interromper alguém? No. Não. Is there any exception? Existe alguma exceção para interromper? Emergency, exactly. In emergency, you can interrupt someone. Em uma emergência você pode interromper alguém. When you're talking on the telephone, your children come. Quando você está falando no telefone e um dos seus filhos vem. Okay. Don't talk to me now. I'm on the phone. Você diz: "Não fale comigo agora, estou no telefone." Don't interrupt. Não interrompa. But what if the house is on fire? Mas e que tal se a casa está pegando fogo? Okay, okay, okay. I listen. Okay, okay. Eu te escuto. All right. Is there another exception? Existe também uma outra exceção? What if someone more important comes? Que tal se uma pessoa mais importante vem? Huh? What if Neymar came here? Que tal se o Neymar chegasse aqui? Could he interrupt my sermon? Ele poderia interromper minha pregação? Oh! Are you telling the truth? Yeah. Vocês estão contando a verdade? When someone more important comes, we allow an interruption. Quando alguém mais importante chega, nós o permitimos que interrompa. Let's look at this story again. Vamos olhar para a história novamente. Who is more important in the story? Quem é mais importante na história? Him. Ele. But who interrupts who? Mas quem interrompeu quem? Huh? Who interrupts who? Quem interrompeu? But I thought we only let the important person interrupt. Mas eu pensei que só pessoas importantes poderiam interromper. Jesus lets the woman interrupt. Mas a mulher interrompeu a Jesus. Right. Let's look at the story. Vamos olhar para a história. The scripture tells us that the synagogue ruler Jairus came to Jesus and pleaded for him to lay his hands on his daughter to heal. O Jairo chegou até Jesus e pediu para que Jesus impusesse suas mãos sobre a sua filha para que ela fosse curada. She is about to die. Ela estava por morrer. How long has the woman been sick? Por quantos anos a mulher esteve doente? 12 years. 12 anos, sim. Is she about to die? Ela estava por morrer? No. His daughter? Sua filha? Yes. Who has the emergency? Quem tinha a emergência? His daughter is going to die. Sua filha ia morrer? She's been sick for 12 years. Ela estava doente por 12 anos? Can she wait another 12 days? Ela não poderia esperar mais 12 dias? Nothing will change that much. Nada iria mudar tanto assim. But what happens? Mas o que aconteceu? Jesus is preparing to go with Jairus. Okay, I'll go with you to your house. Jesus disse a Jairo, okay, eu vou ir até a sua casa. And while they're going, there is a great crowd. E quando eles estavam indo, uma grande multidão. And what happens? E lhe perguntaram o que aconteceu. The woman tries to reach out to Jesus. E a mulher chegou até Jesus. But she does it secretly. What? She does it secretly. Mas ela fez isso secretamente. She's thinking to herself, if I can only touch his cloak, I will be healed. E ela pensava consigo mesma, se eu só lhe tocar as vestes, eu poderia ser and curada. So that's exactly what she does. E é isso exatamente o que ela faz. She tries not to be seen. Ela tenta não ser vista. And Jesus is going to Jairus's house. E Jesus está indo com Jairo até a sua casa. And as he goes, e enquanto eles vão, he goes through the crowd, eles vão no meio da multidão. And she reaches out, e ela alcança. And touches him. E lhe toca. Immediately he feels the power. Imediatamente ele sente o poder. He knows the power went out from him. Ele sente que o poder saiu dele. And he turns around and he asks, who touched me? E ele se vira e pergunta, quem me tocou? Now, is Jesus God? Agora, Jesus era Deus? Does God know everything? Jesus não sabe, o Deus não sabe tudo? Why does he ask, who touched me? Por que que ele perguntou então, quem me tocou? He doesn't know? Ele não sabia? He has a reason. Ele tinha uma razão. He knows who touched him. Ele sabia quem lhe havia tocado. But he wants her to identify herself. Mas ele gostaria de que ela se identificasse. So he looks around. Então ele olha à volta. His disciples say, why are you asking this question? E os discípulos dizem, por que você está perguntando isso? There's people everywhere. Existem pessoas por todo lado. They think eles pensaram que ele estava louco. Jesus continues to ask. Jesus continuou a perguntar, quem me tocou? The woman, the scripture tells us, is full of fear. A escritura nos diz que ela estava cheia de medo. She knows the scripture. Ela conhecia a escritura. She knows that if she touches a holy man, ela sabia que se ela tocasse um homem santo, she makes him unclean. Ela o faria impuro. The scripture tells us that if someone has been bleeding, if a woman is bleeding, she is unholy, and anything she touches is unholy. E a escritura nos conta que uma pessoa que estava sangrando estava impura, e tudo que ela tocasse se faria impuro. Is Jesus holy? Jesus era santo? Yes. No sin. Sem pecado. And she touches him. E ela lhe toca. He's asking, who touched me? E ele perguntava, quem me tocou? And she's thinking, e ela estava pensando, oh, I will be punished now. Ah, eu serei punida agora. I touched the holy man. Eu toquei o homem santo. And now I will be killed. E agora eu serei morta. So she has great fear. Então ela estava cheia de medo. But Jesus asked, who touched me? Mas Jesus continuou perguntando, quem me tocou? So finally, with great fear, she comes forward. Então ela vem até a frente. Now all the time, what do you think Jairus is thinking? Agora, todo esse tempo, o que você acha que Jairo estava pensando? His daughter is dying. A sua filha estava morrendo. So how does Jairus look? Como o Jairo deveria se parecer? Come on, come on, come on. Vamos, vamos. We don't have time for questions. Nós não temos tempo para questões. My daughter is dying. Minha filha está morrendo? But Jesus stops. Mas Jesus parou. Does Jesus know she is healed? Mas Jesus não sabia que ela estava curada? Yes. Sim. The scripture tells us that the power went out from him. A escritura nos diz que o poder saiu dele. He knows she is healed. Ele sabia que ela estava curada. Why waste time? Por que perder tempo? Just go with Jairus. Era só ir com Jairo. Jairus is more important. Jairo era mais importante. Jairus has an emergency. Jairo tinha uma emergência. We don't have time to talk to the woman. Nós não temos tempo para conversar com a mulher. But that's not what Jesus does. Mas não foi o que Jesus fez. He asks, who touched me? Ele pergunta, quem me tocou? Everyone knows Jairus. Todo mundo conhecia a Jairo. But no one sees the woman. Mas ninguém via a mulher. She's low in the society. Ela era baixa na sociedade. How about you? O que posso dizer de você? Do you ever feel like you are alone in a crowd? Alguma vez você já se sentiu sozinho na multidão? There are people all around. Existem pessoas por toda a volta. And maybe you feel like no one sees me. E talvez você sente que ninguém te vê. God does not see me. Você acha que Deus não está te vendo. Maybe you have problems. Talvez você tenha problemas. For 12 years or more, you've been struggling. Por 12 anos ou mais você vem sofrendo. And you wonder, does God see me? E você imagina, Deus está me vendo? You wonder, does anyone see me? Será que alguém está me vendo? The woman reaches out. A mulher lhe alcança. She touches Jesus. Ela toca em Jesus. Immediately she's healed. Imediatamente ela é curada. And Jesus stops. E Jesus para. And he asks, who touched me? E ele pergunta, quem me tocou? Why does he take the time? Por que ele tomou esse tempo? Why doesn't he go with Jairus? Por que ele não foi com Jairo? Because he's not finished yet with the woman. Porque ele ainda não tinha terminado o assunto com a mulher. Because there is another healing he wants to do. Porque existia uma outra cura que ele queria fazer. He has already healed her body. Ele já tinha curado o seu corpo. And now he wants to heal her heart. E agora ele queria curar o seu coração. Amen. Amém. Because Jesus sees her. Jesus sees her. Porque Jesus via ela. And he wants her to know, I see you. E Jesus queria lhe dizer, eu te vejo. And I want you to know. E eu quero que você saiba. I have not come to condemn you. Eu não vim te condenar. You did not make me unclean. Você não me fez impuro. I make you clean. Eu te fiz pura. Amém. Amém. And he may be more important. E talvez ele era mais importante. But you're just as important. Mas você é tão importante quanto. He may have an emergency. Ele talvez tinha uma emergência. But right now, you're the only person in the world. Mas agora você é a única pessoa no mundo. It's not enough to heal your body. Não é o suficiente curar o seu coração. I want you to know that I love you and I accept you. Não é o suficiente curar o seu corpo. Eu quero curar o seu coração e eu te aceito. I want to heal your heart. Eu quero curar o seu coração. Jesus is the healer. Jesus é o sanador. He heals our bodies. Amen. Ele cura o nosso coração. Amém? But he also heals our heart. Mas ele também cura o nosso coração. Have any of you felt like the woman? Alguma vez vocês já se sentiram como essa mulher? Low status. Status baixo. Not important. Não importante. No one sees me. Ninguém me vê. I want you to know tonight, Jesus sees you. Eu quero que você saiba nessa noite, Jesus te vê. Jesus hears your prayer. Jesus escuta a tua oração. And Jesus is willing to stop everything to be with you. E Jesus deseja parar tudo para estar contigo. Amen. Amém. He is never too busy. Ele nunca está tão ocupado. No matter how many important things he has to do. Não importa quantas coisas importantes ele tenha para fazer. He's never too busy to spend time with you. Ele nunca está tão ocupado para que não possa passar tempo com você. Amen. Amém. He sees you. Ele te vê. He hears you. Ele te ouve. He understands you. Ele te entende. He loves you. E ele te ama. Amen. Amém. There are people here who feel very lonely. Existem pessoas aqui que talvez se sentem muito sozinhas. There are people all around, but you still feel lonely. Existem pessoas à sua volta, mas você ainda se sente sozinho. Jesus says, I want to be with you. E Jesus te diz, eu quero estar contigo. I love you. Eu te amo. I'm with you. Eu estou contigo. Just reach out and touch me. Só me alcance e me toque. There may be someone here tonight that is thinking, my life is a mess. Talvez alguém está pensando que nessa noite, minha vida está uma bagunça. For 12 years, everything's going wrong. Por 12 anos, tudo tem dado errado. And everything I do, I try to get better, and it only gets worse. E tudo que eu faço, eu tento fazer melhor, e só acabo piorando as coisas. This is your story. Essa é a sua história. How about your story? Como que é a sua história? How many of you can identify with the woman and her story? Quantos de vocês podem se identificar com a história da mulher? Anyone? Algum de vocês? Yeah. We know his name. Nós sabíamos o seu nome. What's his name? Qual é o nome dele? Jairus. What's her name? Qual é o nome dela? Nobody knows. Ninguém sabe. Does Jesus know her name? E Jesus sabia o seu nome? Yes. Maybe you feel like Jesus doesn't know my name. Talvez você sente que Jesus não sabe o seu nome. I want you to know he knows your name. E eu quero que você saiba, ele conhece, amen? Ele sabe o seu nome. He hears your prayers. Ele ouve as suas orações. He sees you. Ele te vê. Maybe some of you think I need to end my life. Alguns de vocês talvez podem estar pensando, eu preciso dar um fim na minha vida. Maybe you feel like I need to end my marriage. Talvez alguns devem estar pensando, eu devo terminar o meu casamento. Jesus says, Jesus diz, reach out and touch me. Me alcance e me toque. I want to heal you. Eu quero te curar. I want to give you a new life. Eu quero te dar uma vida nova. Amen. Amém. Let's thank them. Vamos agradecer? Yeah. You can go. Vamos agradecer agora, eles podem. I want to tell you a story, a modern story that relates to the biblical story. Eu quero lhe contar uma história moderna que se relaciona, que faz um paralelo com essa história da Bíblia. I was teaching in China. Eu estava ensinando na China. And I was all the way to the north by the Russian border. E eu estava indo bem ao norte da China, quase com a fronteira com a Rússia. I boarded a train at 7 at night. And I drove in the train all night and arrived at 7 in the morning. Ele disse que pegou um trem e viajou das 7 da noite até as 7 da manhã do outro dia. The leaders of the local church met me, we ate breakfast, and immediately I began to teach. Ele disse que os líderes da igreja local o encontraram, tiveram café da manhã e ele prontamente começou a ensinar. I was going to be with them for 3 days. Eu estaria com eles por 3 dias. And so the first day we met in a house. Então o primeiro dia nós nos encontramos numa casa. There were 2 rooms and both rooms were full of people. Existiam duas salas, dois cômodos e todos esses cômodos estavam cheios they de pessoas. They were so hungry for the word of God. Eles estavam famintos pela palavra de Deus. There was not enough room for the people. Não existia sala suficiente para as pessoas. Some of the people were outside. Algumas pessoas estavam do lado de fora. With their head by the window listening. Com a cabeça pela janela só ouvindo. And so in the afternoon we moved to a larger house. Então, durante a tarde nós nos mudamos para uma casa maior. Again it was filled with people. Novamente estava cheia de pessoas. And there was not enough room. E não existia espaço suficiente. Still there were people outside listening through the window. Ainda existiam pessoas com a cabeça pela janela ouvindo através. And so the next day they moved to a warehouse. Então no outro dia eles se mudaram para um pavilhão. This is a warehouse that made doors. Era uma tipo de uma fábrica que fazia portas. So there was lots of room. Então existiam muitas salas. And so I continued the teaching. E eu continuei a ensinar. I was teaching the very same teaching I will teach tomorrow and the next day. Ele disse que estava ensinando exatamente o que ele vai ensinar amanhã e sábado aqui na igreja. How can we grow in faith? How can we help other people? Como nós podemos crescer na nossa fé? Como nós podemos ajudar How outras can pessoas? We make disciples? Como nós podemos fazer discípulos? At the last day, the third day, no terceiro dia, the leader último, took me to lunch. O líder me levou para almoçar. And they said, "We want you to end the teaching early." E ele disse, "Eu gostaria que você terminasse o estudo, o ensino mais cedo." "We would like you to pray for the sick." Nós queremos orar também pelos doentes. I said, okay, that's fine. E eu disse, ok, para mim está legal. I will end 1 hour early. I will pray for the sick. Eu vou terminar uma hora mais cedo e então vou orar pelos doentes. They said, no. E ele disse, não. When we come back from lunch, immediately you will start to pray. E ele disse, depois que nós voltarmos do almoço, imediatamente você começa a orar. And I said, but I haven't finished my teaching. Mas eu disse, mas eu não terminei o meu estudo. I still have 5 hours to teach. Eu ainda tenho 5 horas para ensinar. In Chinese, Meguanchi. Em chinês ele disse Meguanchi. Meguanchi. It doesn't matter. We Não want me you importa. To stop. Nós vamos parar. And I thought, what happened? E ele disse, o que aconteceu? What I didn't know, I discovered by talking to my Chinese friend. E eu, o que eu não sabia é que eu descobri depois falando com um amigo meu chinês. We were in another city just before coming to this place. Ah, nós estávamos numa outra cidade antes de vir para este lugar. In that city I was teaching. Nessa cidade eu estava ensinando. And someone interrupted the meeting. E alguém interrompeu a reunião. They came to the front with a note. Ele veio até a frente com uma anotação. And my translator read the note. E meu tradutor leu a nota. And it said, end the meeting in 2 minutes. E dizia nessa nota, termine a reunião em 2 minutos. I thought, what? E eu disse, o quê? If we need to end in 2 minutes, let's end now. E se nós temos que terminar em 2 minutos, então vamos terminar agora. So we ended the meeting. Então nós terminamos a reunião. I came down the front. Eu fui até a frente. And very quickly the leaders came to me. E rapidamente o líder veio até mim. We must leave immediately. Nós deveríamos sair rapidamente, ele me disse. What happened? What happened? O que aconteceu? O que aconteceu? They said there was someone in the back row taking pictures with a cell phone. Ele disse que tem alguém lá no fundo tirando fotos com um celular. You know, in China, we cannot meet like you are meeting now. E você sabe que na China nós não podemos ter encontros como nós estamos tendo agora. In China, Christianity is illegal. Na China, o cristianismo é ilegal. And they thought, oh, this man taking pictures, he is with the police. E eles imaginaram, esse homem que está tirando fotos, ele deve ser da polícia. So let's leave. Então vamos sair fora. So we left immediately. We walked through many back streets. Então nós saímos por muitas ruelas. And finally we came to a house. E então finalmente chegamos à sua casa. There were many older believers, like grandmothers. Yeah. Many older believers, grandmothers. Ah, existiam muitas avós. Yeah. And they had prepared a lunch. E elas estavam preparando o almoço. So we sat down and we ate. E nós nos sentamos e comemos. And after lunch, the Chinese like to take a nap. E depois do almoço, os chineses gostam de tirar um ronco. So I went to a room. E nós fomos até uma sala. And there were two other people traveling with me. E tinham outras duas pessoas viajando comigo. And it was not appropriate for us to sleep in the same room because the men and women. E não era apropriado dormirmos nas mesmas salas porque eram homens e mulheres. So we were just talking. Então nós estávamos somente conversando. There was a knock on the door. E alguém bateu na porta. One of the grandmothers came in. Uma das avós chegou até nós. And she said, "Would you pray for me?" E ela disse, "Você poderia orar por mim?" What's the problem? E eu lhe perguntei, "Qual o seu problema?" My back hurts. Eu digo, "Eu tenho um problema nas minhas costas." I said, "Let me take a look." E eu disse, "Deixa eu dar uma olhada." And I looked and I noticed one leg was shorter than the other. E eu notei que uma das pernas era mais curta que a outra. This much. Assim, um tanto assim. So I said, "Please sit down." Eu disse, "Por favor, se sente." And we began to pray. E nós começamos a orar. And I told the one Chinese brother who was with me, I said, "Keep your eyes open." E eu disse para um dos irmãos chineses que estavam comigo, mantenha seus olhos abertos. Just watch. E só assista. And as we prayed, enquanto nós orávamos, the grandmother's short leg grew out. E a perna da avó cresceu instantaneamente. Amen. Amém. The Chinese brother had never seen this before. E esse meu irmão chinês nunca tinha visto isso antes. So he was standing there like this. E ele estava assim, parado, olhando assim. But I didn't notice. Mas eu não notei. Because I have seen this many times. Porque eu já vi isso várias vezes. He was behind me. E ele estava atrás de mim. It was new to him. Era novo isso para ele. And when we went to the next place, what do you think he was doing? E quando a gente foi ao outro lugar, o que você acha que ele estava fazendo? He was telling everyone in the next meeting about that story. Ele estava contando a todos no outro encontro sobre essa história. And that's why they said on the last day, "We want you to stop and pray for the sick." E foi por isso que disseram a ele no último dia, nós queremos que você pare o ensino e comece a orar. Amen. Amém. And so I thought to myself, God, what are you doing? E eu pensei para mim mesmo, Deus, o que você está fazendo? We came back from lunch. Nós voltamos do almoço. And now the whole courtyard was full of people. E agora todo o jardim estava cheio de pessoas. I walk up there and a man pulls up his legs. Eu cheguei até lá e um homem levantou sua perna. It's all red and burned. Estava toda queimada. Oh, terrible. I keep looking. Oh, there is someone. Do you know like a mental retardation? Uh-huh. E existia também uma outra pessoa que tinha síndrome de Down. I've never prayed for someone with mental illness. Ele disse, eu nunca orei por alguém que tem algum problema mental. I looked inside. E eu olhei para dentro. People everywhere. E existia pessoas por todo lado. Blind people. Pessoas cegas. Deaf people. Pessoas surdas. God, what are you doing? E eu disse, Deus, o que você está fazendo? I'm just a teacher. Eu sou só um professor. What I'd been teaching that day was depend on God. E o que eu estava ensinando justamente naquele dia era depender de Deus. I thought, why did I teach that? E eu disse, por que eu ensinei isso? It's time for the professor to follow his own teaching. É tempo do professor seguir o seu próprio ensinamento. It's time for the cook to eat his own food. É hora do cozinheiro comer sua própria comida. Amen. Amém. So I said, God. E eu disse, Deus. What do you want to do? O que você quer fazer? Who do you want to heal? Quem você quer curar? So I asked and we listened, God, who do you want to heal? E eu perguntei, Deus, quem você quer curar? And someone said, the people with problems in their eyes. E alguém disse, as pessoas com problema nos olhos. So I said, okay, everyone who has eye problems, please come to the front. E eu disse, por favor, todas as pessoas que têm problema nos olhos, cheguem até a frente. And about half the room stood up and come to the front. E metade do pessoal veio até para frente. No, no, no, no, no. E eu disse, não, não, não, não. Only eye problems. Só os que têm problemas nos olhos. So we prayed. Então nós oramos. And I asked, "Did anyone see improvement?" Eu disse, algum de vocês viu um progresso? Yes, yes. So we prayed some more. Então nós oramos um pouco mais. Okay, please sit down. E ele disse, por favor, okay, se sente. Who do we pray for next? E nós vamos orar por quem próximo? Okay. I think we pray for people with leg problems. Agora nós vamos orar pessoas que têm problema okay. nas pernas. So I asked, if you have a leg problem, come to the front. E eu perguntei, quem tem problema nas pernas, chegue até aqui na frente. And almost everyone stand up to come to the front. E agora todos se levantaram e vieram até a frente. No, e eu disse, no. não. Just leg problems. Só os que têm problema nas pernas. But still they came, right? Ainda assim eles vieram. At this point, I lost control of the meeting. E a partir desse momento eu perdi o controle da reunião. I don't think I ever had control of the meeting. Eu nunca achei que eu tive o controle da reunião. Amém. Amém. So I started to walk around the room. Então eu comecei a caminhar ao redor da sala. And I just seeking God, praying. E eu comecei a buscar a Deus, orando. And while I was watching, I noticed a woman carried a little girl to the front and put her down on some chairs. E eu assisti uma mulher carregando uma criancinha pequena e colocando-lhe sobre duas cadeiras. I looked at her and I could not take my eyes off of her. E eu olhei para ela e não consegui tirar os meus olhos dela. I think God was saying, look at her. E eu acho que Deus estava dizendo, olhe para ela. So I went up to the little girl. Então eu fui até a criancinha. And I asked the people with her, tell me about her. E eu perguntei às pessoas que estavam na volta, me conte um pouco sobre ela. And I could see that she could not speak very well. E eu vi que ela não podia falar muito bem. And her body was twisted. E o seu corpo estava torto. Mais ou menos assim. She didn't appear, she could not walk. Ela não podia caminhar. So I began to pray for her. Então eu comecei a orar por ela. And they told me her story. E me contaram a sua história. They said, because of this sickness, só um pouquinho. E me disseram, por causa da sua doença, her parents abandoned her. Os seus pais lhe abandonaram. So she had no mother, no father. Ela não tem pai nem mãe. So in addition to being sick, she was an orphan. Então, por causa dessa doença, ela se tornou órfã. And some people in the church were helping her. Então, algumas pessoas da igreja estavam lhe ajudando. And so I began to pray for her. Então, eu comecei a orar por ela. And as I was praying, I thought, I need to have her sit up. Então, enquanto eu orava, eu notei que nós precisávamos colocar ela reta. And she seemed to be getting stronger. E ela parecia estar ficando mais forte. So I had her stand. Então nós colocamos ela de pé. But I was holding her with my hands. Eu estava lhe carregando com as minhas mãos. Like this. Mais ou menos assim. And as I was praying, I thought, I'm going to see if she can move her feet a little bit. E eu, enquanto orava, pensei, vamos ver se ela consegue mexer o seu pé lentamente. So I leaned her forward. Então eu lhe inclinei assim para frente. And she started to shuffle her feet. E ela começou a arrastar o seu pé. But this one, mas esse aqui, was pointed almost to the back. Estava quase posto para trás. Very bad. Muito feio. We continued to pray. E nós continuamos a orar. And gradually, e gradualmente, the foot began to move around. O pé começou a se mexer. So my faith began to rise. Então minha fé começou a crescer. And I continued to pray. E eu continuei a orar. And as I did, I moved my arms. Então eu mexi meus braços. Daqui até os cotovelos. E eu continuei a orar. E eu comecei a ver que ela ganhava mais força. Então eu fiz assim. E eu lhe disse, continue a caminhar. E finalmente eu lhe dei somente um dedo. E agora... os seus pés estavam retos. And she was able to walk. E ela estava capaz a caminhar. Amém. Amém. Amém. She only had the help of two fingers. Ela só estava tendo a ajuda de dois dedos. And she was walking. E ela estava caminhando. The people in the room, as pessoas na sala, were looking, estavam olhando, amazed, embasbacadas. She was healed. Ela foi curada. But somehow the Spirit was saying to me, mas de alguma forma o Espírito estava me dizendo, I'm not finished yet. Eu ainda não terminei. Just like the woman. Mais ou menos como a mulher. She was healed physically. Ela foi curada fisicamente. But Jesus was not done. Mas Jesus não tinha terminado. Jesus had more work to do. Jesus tinha mais um trabalho para fazer. And so I said to her, então eu disse a ela, I want you to listen to God. Eu quero que você ouça, escute a Deus. He wants to say something to you. Ele quer te dizer algo. Now remember, who is this girl? E agora você lembra quem era essa menina? She was orphaned. Ela era órfã. And she was crippled just earlier. E ela tinha alguns problemas. Only about 11 years old. Mais ou menos com 11 anos. Very little girl. Bem pequenininha. So I said, listen. E eu lhe disse, ouça. She closed her eyes. Ela fechou seus olhos. And I said, God wants to speak to you. Listen. E eu disse, Deus quer falar contigo. Somente escuta. Escute. I kept my eyes open. Eu mantive meus olhos abertos. I watched her. Eu olhei para ela. And all of a sudden I saw tears. E ele viu lágrimas nos seus olhos. And so I asked, what did he say? E eu disse, eu lhe perguntei, o que Deus lhe falou? And she said, e ela disse, God told me, he is my father. E Deus me disse, ele é o meu pai. Amen. Amém. You are not alone. Você não está sozinho. I see you. Eu te vejo. I'm your father. Eu sou o teu pai. Amen. Amém. And still I thought, God's not done yet. E ainda assim eu pensei, Deus ainda não terminou. Listen again. Ouça novamente. She closed her eyes. Ela fechou seus olhos. And I watched. E eu assisti. And now, e agora, a smile broke out on her face. Um sorriso nasceu no seu rosto. And I said, what did he say? E eu lhe perguntei, o que que ele falou? And she said, e ela disse, God wants me to preach the gospel. Deus me quer para pregar o seu evangelho. Amen? Amém. She's only 11 years old. Ela só tinha 11 anos. And I said to her, eu disse a ela, why not start now? Por que não começar agora? And so she began to preach. Então ela começou a pregar. The shortest, sweetest sermon I ever heard. O sermão mais curto e mais doce que eu já ouvi. God the Father loves me. Deus o Pai me ama. He loves you too. Ele te ama também. He sent Jesus to die for your sins. Ele mandou a Jesus para morrer pelos seus pecados. He sent Jesus to set you free. Ele mandou a Jesus para te libertar. You can touch him. Você pode lhe tocar. He touched me. Ele me tocou. Amen. Amém. Amen. Amém. That's the message. Essa é a mensagem. Jesus is here. Deus, Jesus está aqui. He's not too busy taking care of Jairus. Ele não está muito ocupado cuidando de Jairo. This little girl was nobody. Essa pequena menina não era ninguém. She was an orphan. Ela era órfã. But Jesus had his eyes on her. Mas Jesus estava com seus olhos sobre ela. And he has his eyes on you. E ele está com seus olhos sobre você. He has his eyes on you. Ele está com seus olhos sobre você. It doesn't matter what you think. Não importa o que você pense. He hears your prayers. Ele ouve a sua oração. He sees you. Ele te vê. He knows your problems. Ele sabe dos seus problemas. He wants you to reach out to touch him. Ele quer que você lhe alcance e lhe toque. He came from heaven to earth to touch you. Ele veio dos céus até a terra para lhe tocar. He says, I'm here. E disse, eu estou aqui. Touch me. Toque-me. His power knows no limit. O seu poder não tem limite. Nothing is impossible for him. Nada é impossível para ele. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus, nós te agradecemos. We thank you that you came to earth. Nós te agradecemos porque tu viestes até a terra. We thank you that your eye is on the low person. Nós te agradecemos porque os teus olhos estão sobre as pessoas mais baixas. We thank you for your great love. Nós te agradecemos pelo teu grande amor. Lord Jesus, we ask that you would reach out to touch us. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos toque. We ask that your power would fall upon us. Nós pedimos que o teu poder esteja sobre nós. We ask, O Lord, that you would heal us. Nós te pedimos, Senhor, que tu possa nos curar. Not just in the body. Não somente no nosso corpo. That you would heal our hearts. Mas cure os nossos corações. That you would heal our marriages. Cure os nossos casamentos. That you would heal our hope. E cure a nossa esperança. We are often afraid. We're often afraid. Nós estamos com medo. We don't know what will happen. Nós não sabemos o que vai acontecer. Give us the faith to reach out to you. Nos dá, Senhor Jesus, a fé para tocar em ti. We want to touch you. Nós queremos lhe tocar. And we want you to touch us. E nós te pedimos que o Senhor nos toque. Touch me. Toque-me. Touch me with your love. Toque-me com o teu amor. Touch me with your life. Toque-me com a tua vida. Set me free. Liberta-me. I asked the little girl to listen, and I want to ask you to listen now. Eu pedi àquela menininha para que ela escutasse. Agora eu peço a você que você possa escutar. What is God saying to you? O que Deus está lhe dizendo? Don't listen to the devil. Não escute ao diabo. He's a liar. Ele é um mentiroso. Listen for the voice of God the Father. Escute a voz do Deus Pai. What is he saying to you? O que ele está lhe dizendo? Can you hear him speak of his love? Você pode lhe escutar falando do seu amor? Let's take a minute just to listen. Vamos tirar este minuto para lhe escutar.